graças a Deus, amanhece mais um dia. São 5 da manhã, vou fazer a minha correria. Pego meu boné, dou um beijo nas minhas filhas. Saio pra rua, faço sinal da cruz. Olho pro céu e peço a bênção de Jesus. Eu sei que eu vou precisar, mas não posso me entregar pro jogo do sistema. Não vou ser mais um traíra em cena. Caim, Abel, a inveja se inicia de lá pra cá. Irmão matando irmão, só na covardia, pilantragem é mato. Eu sei que aqui tem, é difícil saber, parceiro, quem é quem, quem corre pelo certo e quem é verdadeiro. Eita, mundo louco, cadê meus parceiros? Não vou trair a minha família. Casar com um boteco e uma garrafa de pique é muito fácil pra mim. Falar de coisas belas, de frente pro mar e esquecer a favela. Já faz algum tempo que eu não sei rezar. Aleluia, Pai Nosso, amém, sei lá. Problemas batem na minha porta, mas isso não me incomoda, porque Deus é a resposta. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, amém. Do outro lado, o sonho das burguesas é ser capa da Playboy, tirar a roupa e abrir pena pros boy. E tem pai que se orgulha da filha quando vê o bagulho dá dinheiro, chão, pra você ver. A vida na quebrada tá difícil, mas eu nem penso nisso. Eu sou pai de duas filhas, irmão, para com isso. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Só basta crer. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Só basta crer. Morreu numa cruz, o amor venceu o ódio na morte de Jesus. Muitos não entendem, outros não querem entender que Jesus Cristo é o caminho pra poder vencer. É cômodo pra muitos não aceitar a verdade. Contra fatos não argumento, eu falo é pros covardes. Que é fato que a sua vida não vira por causa do pecado. Sabe que comete o erro, mas tá aí parado. Imaculado foi o sangue jorrado na cruz. É o passaporte que me levou das trevas pra luz. Vivo no time do bem, contra o mal. Não temo, não gelo, não tremo, pois sou arma letal. Oração, Bíblia sagrada e na boca a verdade. O crime me adoeceu, mas pra Deus nunca é tarde. Hoje vivo intensamente nas mãos do papai. Uma estranqueira a menos na mão de Satanás. Contra o aborto e as ciladas do mundo moderno. Pois o que vejo na TV, nas novelas é sério. Mulheres, mãe de família, manipulada por nada. Sexo fácil, com as crianças acordada. Pra muitos é nada, mas espera sua filha crescer. E aos 16, pergunte a ela o que ela quer ser. E não se assuste, pois é fruto do seu erro. Não culpe a Deus, suas burrices é contigo mesmo. É a verdade que às vezes dói, mas liberta. Não quer dizer que a gente, por ser crente, também não erra. Pecar é diferente de viver no pecado. E a verdade é só uma, é Deus ou o diabo. Sou mano reco, fortalecido na palavra. Sem curva nas ideias, sem ter medo de nada. Pois é maior o que está em mim do que está lá no mundo. Se for pra marchar, irmão, liga a nós, tamo junto. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Só basta crer. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor, a fórmula da evolução tá dentro de você. Só basta crer. Neste momento me coloco em sua presença. Meu coração que agora chora, pede clemência. Te imploro, Pai, te peço em forma de oração. Me mostra a luz e me guie no túnel da escuridão. Vejo os irmãos aqui se autodestruindo. Vejo o semblante sem brilho no rosto do mendigo. Que mundo é este, Senhor? Me diz que eu sou mais um. Sonhando em ter uma vida bela ou simplesmente comum. Que sonho de ver pessoas bem mais felizes, não sendo o alvo de um sistema podre que ainda existe. Porra, infelizmente é triste a história que eu te falo. Sem dramas, ficção sem tramas, eu relato. Eu vejo a cada dia um mundo aqui mais sombrio. Outro morador de rua, morto pelo frio. Vejo no dia a dia o que a verdade me cita. Filhos que matam pais e pais que estupram a filha. Criança abandonada pela mãe, hoje é natural. Dentro de um saco de lixo, jogada no matagal. Aonde está então a paz que tantos clamou? É só tristezas e maldade se aliando ao rancor. Tô entre o ódio e o amor, entre os espinhos e a flor. A fusão, revolução, relatos de um sonhador. Seja no ódio ou no amor, na alegria, na dor,